agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E o turismo de Foz do Iguaçu ganhou nesta semana um novo atrativo com potencial para atrair famílias e o público infanto-juvenil. Trata-se do Vale dos Dinossauros, anexo ao Museu de Cera, situado na Avenida das Cataratas, região do Remanso Grande. Museu de Cera e Vale dos Dinossauros fazem parte de um complexo turístico que, quando concluído, terá 9 atrativos, entre eles Museu de Carros Antigos, Bar da Harley Davidson, Mini Mundo e uma série de apostas que já vem dando certo em outros destinos. Fruto da iniciativa privada, o complexo Foz do Iguaçu Parque Show é apenas um entre vários empreendimentos pensados para ampliar os motivos para vir e também o tempo de permanência de cada visitante na Terra das Cataratas. Atualmente, a média de permanência em Foz do Iguaçu gira em torno de 3 dias e meio, e se tal média for ampliada em 24 horas, por exemplo, será o equivalente a um ganho de 33% no faturamento da economia ligada ao turismo, em efeito similar localmente ao de atrair 30% a mais de turistas para a cidade. É, portanto, uma forma de maximizar os ganhos do turismo na comunidade local, com a utilização de serviços como restaurantes, supermercados, farmácias, transportes, comércio varejista e até mesmo também a possibilidade de geração de novos negócios. Além do complexo do Museu de Cera, que a princípio chegou sem fazer muito barulho, mas com impacto já imediato, outros empreendimentos estão a caminho, e que assim seja com quem veio para somar, somando e multiplicando. Participe do CBN Turismo, interaja conosco, o e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, também interaja através de nossa página no Facebook, o endereço é o facebook.com/cbnfoz e na internet nosso site cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 19 de julho de 2014. Bom dia. Término das opções de rapel e arborismo no Parque Nacional do Iguaçu provoca surpresa no setor turístico da fronteira. Após anos de abandono, a construção do portal turístico de Foz do Iguaçu na BR-277 deve ser retomada pela Prefeitura do município. Presidente da Paraná Turismo faz balanço dos impactos da Copa do Mundo no setor turístico do Paraná. Contur cria grupo de trabalho para debater legislação de eventos em Foz do Iguaçu. O projeto prevê construção de torres panorâmicas no marco das três fronteiras. 11 horas e 6 minutos, o CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 10 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, temperatura ainda baixa aqui na fronteira, temos 14 graus agora aqui na área central de Foz, a umidade relativa do ar é de 100%, os ventos a 3 km por hora, e você que está aqui na região neste fim de semana, atenção aí com relação a temperaturas baixas que devemos registrar na madrugada de sábado para domingo. Segundo o CIMEPAR, Instituto Meteorológico do Estado do Paraná, a previsão para amanhã de manhã é de geada aqui no extremo oeste do Paraná. Devemos ter tempo bom ao longo do domingo. Registro de geada no período da manhã, mínima de 5, máxima de 23. Previsão do CIMEPAR para as próximas 24 horas. Para segunda-feira, sol entre poucas nuvens, mínima de 11, máxima de 26. E a partir daí o clima esquenta um pouco, o tempo esquenta um pouco aqui na região de fronteira. Pode chover, inclusive na terça-feira, previsão de pancadas de chuvas. Na quarta-feira, previsão de chuvas um pouco mais consistentes. E a partir daí a temperatura sobe e não fica abaixo da casa dos 15 graus, segundo a previsão do tempo do CIMEPAR. Para hoje, temperatura máxima na casa dos 21 graus. Não sei se atingiremos realmente esta máxima prevista. O tempo deve ser ensolarado ao longo de todo o dia de hoje e à noite deve ter céu claro, segundo o CIMEPAR. Aeroportos aqui da Tríplice Fronteira estão abertos para pousos e decolagens nesta manhã. Inclusive, o aeroporto internacional aqui de Foz do Iguaçu, não há registro de neblina agora nas imediações do aeroporto, que opera normalmente então para pousos e decolagens, assim como o Aeroporto Internacional Guarani, em Mingaguaçu, região metropolitana de Ciudad del Este, e o Aeroporto de Puerto Iguaçu, no lado argentino da Tríplice Fronteira. Na BR-277, movimento agora para quem está se deslocando aí no trecho entre Cascavel e Foz do Iguaçu é maior no sentido Foz. Isso pode ser medido tanto na Praça de Pedágio de Céu Azul como também em São Miguel do Iguaçu. São agora 485 veículos por hora no sentido Foz na Praça de São Miguel, 374 no sentido Cascavel. Previsão é de que no período da tarde esta movimentação se inverta e o movimento passe a ser maior em direção à cidade de Cascavel, ou seja, sentido de saída aqui de Foz do Iguaçu. Na Ponte Internacional da Amizade, agora o movimento é considerado relativamente tranquilo, não há mais congestionamento na descida ali da 277, na região da Vila Porte do Jupira. No alto da ponte, um pouco de lentidão na chegada do Ana Paraguaia, e para quem vem do Paraguai em direção ao Brasil, por enquanto a travessia ainda acontece rapidamente no alto da ponte, apenas alguns pontos de lentidão na cabeceira paraguaia. Deslocamento agora pela região da BR-469, acesso também à ponte Tancredo Neves entre Brasil e Argentina. Na ponte Tancredo Neves, lentidão na chegada à aduana de Puerto Iguaçu em razão dos procedimentos de fiscalização. BR-469 no trecho entre a rotatória da Argentina e a chegada ao Parque Nacional do Iguaçu, o movimento é maior em direção ao parque. Nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 2 milhões e 400 mil litros de água por segundo, uma vazão que é cerca de 60% acima do normal para esta época do ano. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai, e a visitação é gratuita aos moradores aqui da região que apresentarem comprovante de residência. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. Converso neste momento com o presidente do Conselho Municipal de Turismo aqui de Foz do Iguaçu, Licério Santos. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da CBN Turismo. Tivemos nesta quinta-feira agora a quarta reunião ordinária do Contura, a primeira, inclusive, sob seu comando e também da vice-presidente Simone Villanueva. E foi uma reunião bastante movimentada, vários assuntos foram abordados ali, inclusive a indicação de novos representantes do Contur para a plenária do CODEFOS com relação às câmaras técnicas de segurança, economia e finanças? Foi uma sabatina de fogo. Foi interessante, a reunião foi bastante produtiva e um dos assuntos foi justamente isso, a indicação dos nomes dos membros do Contur para essas câmaras técnicas. É, naturalmente que o Contur apoia muito as ações do CODEFOS e, logicamente, estará presente em todas as ações e em todas as câmaras participando ativamente do CODEFOS. Nessa indicação, foi indicada uma nova entidade? Como é que foi feito esse processo de indicação? O processo de indicação, ele acontece por normas estatutárias. A entidade, a ADERE, ela encaminhou documentação para a nossa secretaria, foi analisado pelo grupo de trabalho técnico que trata disso, e uma vez que toda a parte de documento e a parte legal dessa associação estava de acordo, então foi levado à plenária a votação da inclusão da ADERE ao Conselho Municipal de Turismo. Né? Mas é uma entidade que vem a somar, porque eles têm como atividade principal a divulgação e a atividade de esportes radicais e ecologia, e é justamente uma cadeira que faltava no Contur. Então, acho que é uma entidade que vem a somar e vem contribuir com o Contur nas suas decisões. E falando especificamente dessa área de esportes radicais e de ecologia, um dos temas debatidos também nesta reunião do Contur foi a questão da empresa Canyon Iguaçu? É, essa foi a parte difícil da nossa reunião, porque a gente vem aí com excelentes notícias, como a revitalização lá do Marco das Três Fronteiras, a inauguração da nova atividade de turismo do Museu de Cera, e aí de repente vem um balde de água fria, tirando uma atividade consolidada, uma empresa ativa de dentro do Parque Nacional, e justamente nessa área de interiorização do turista no Parque Nacional, onde o turista tinha uma forma de participar melhor das atividades do Parque Nacional, e foi uma surpresa negativa, né? Então, naturalmente, que o Contur não poderia ficar à margem disso aí, e naturalmente que nós vamos nos manifestar e atuar de acordo com o que exige a necessidade. E apenas para que o ouvinte que nos acompanha agora possa entender, a empresa Canyon Iguaçu era uma empresa que realizava ali esportes radicais no interior do Parque Nacional do Iguaçu, e houve uma suspensão do contrato de concessão? Não houve uma suspensão. Na verdade, foi o término do contrato que essa empresa tinha de concessão da exploração da atividade no Parque Nacional, e o ICMBio não fez a nova licitação, dando a oportunidade a essa empresa ou a qualquer outra que quisesse explorar. Simplesmente terminou o contrato, eles fecharam lá a empresa e terminou a atividade. Então não foi uma suspensão, e sim um fechamento. Daqui a pouco, inclusive, vamos trazer declarações do ICMBio, representante aqui na fronteira, Jorge Pegoraro, a respeito deste assunto. E eu lhe pergunto também a respeito de outros temas que foram debatidos durante esta reunião do Contur. Um deles, a questão da legislação municipal de eventos. Será formado um grupo de trabalho referente a este assunto? É, nós temos por norma dentro do Contur, sempre que se trata de legislação municipal, nós criamos um grupo de trabalho específico para atender com as entidades que têm o perfil dessa atividade. E nesse caso foi feito justamente um grupo de trabalho, onde estão membros da ABAV, membros da BEOC, do Sindhotéis, enfim, que possam, ao final dos trabalhos, ter a melhor minuta, a melhor redação de lei para regulamentar, ou regular, na verdade, a atividade de eventos, feiras, enfim, todas as atividades ligadas a essa área na cidade de Foz do Iguaçu. Isso porque, quando o operador de evento vem fazer seu evento em Foz do Iguaçu, ele encontra alguns entraves, algumas dificuldades para fazer a legalização do evento no âmbito municipal. Então, o que a gente quer é que a legislação seja facilitadora, que ela seja mais ordenada, de forma que a pessoa não tenha tanta dificuldade para legalizar seu evento, né? Obviamente, a gente preserva a arrecadação municipal e principalmente a questão de segurança junto ao Corpo de Bombeiros, mas o que precisa ter é mais agilidade na liberação desses alvarás. Projeto de concessão do Marco das Três Fronteiras. O secretário municipal de turismo, Jaime Nascimento, fez uma apresentação durante a reunião do Contur. Como é que o Conselho Municipal de Turismo está acompanhando essa questão aí de possivelmente ser feita uma concessão ali na área do Marco e do Espaço das Américas? O Contur já vem tratando desse assunto há várias reuniões e opinando e participando diretamente. Então, são dois projetos. Um, esse que o secretário de Turismo, Jaime Nascimento, apresentou e que já havia sido apresentado na reunião do CODEFOS, né? E é um projeto bem interessante, bastante amplo, e principalmente na medida que ele oportuniza para o munícipe participar de uma área muito bonita, muito bem estruturada e sem custo. Então, essa é uma ideia do projeto. Que aquela região lá do Porto Meira, lá onde está o Marco das Três Fronteiras, torne-se também uma área para o morador da região sul como a área de lazer. Então, além de atender o quesito turismo e também ter algumas atividades com pagamento de ingresso, mas a entrada para todas as pessoas será franca, né? E isso só se consegue se for feito uma concessão e com a iniciativa privada atuando diretamente, né? Acho que foi o projeto assim, está bem encaminhado, a gente está acreditando muito nesse projeto. Conversei aqui na CBN com o presidente do Conselho Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu, Licério Santos, a respeito desta reunião realizada nesta semana, na quinta-feira aqui em Foz do Iguaçu, Nissério, muito obrigado por essa participação e esclarecimentos aqui na CBN. Nós é que agradecemos a CBN pela abertura no turismo, como sempre tem todos os sábados. CBN Turismo. 11 horas e 21 minutos e ainda falando de conselho, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu, o CODEFOS, está chamando os candidatos da região que inscreveram-se para as eleições de outubro para que assinem um compromisso com as bandeiras levantadas pelos diferentes setores da sociedade da Terra das Cataratas. Em entrevista à CBN Foz, o presidente do conselho, Danilo Vendrúsculo, falou sobre a estratégia empregada. Nós achamos que seria muito mais eficiente, muito mais produtivo nós primeiro sabermos exatamente a sociedade, o que ela gostaria, o que ela quer, o que efetivamente nós temos que precisamos de comprometimento desses candidatos e com base nessas propostas que foram levantadas nas câmaras técnicas, na sociedade como um todo, nós estaremos pegando o comprometimento desses candidatos com a assinatura desse documento e caso esse candidato seja eleito, isso está contemplado no documento que a cada 3 meses ele terá que se fazer presente através dele, ou dele próprio, ou de um representante, para poder prestar contas do compromisso que ele fez com a sociedade de Foz do Iguaçu e, além de Foz do Iguaçu, os municípios que compreendem a nona regional, ou seja, são 8 municípios no extremo oeste, para que a gente possa trabalhar essas propostas de forma mais efetiva. Segundo o presidente Danilo Vendrúsculo, as bandeiras levantadas pelo CODEFOS contam com 4 eixos principais, entre eles o turismo, conforme diagnóstico econômico que aponta que 55% das cadeias produtivas do município estão vinculadas ao turismo e à logística. O que nós buscamos colocar como principais propostas, elas seguem a orientação do PDE, que é o Plano de Desenvolvimento Econômico para Foz do Iguaçu, com vistas a 2040, ou seja, nós estamos trabalhando através de uma consultoria que vem fazendo um trabalho que foi validado numa reunião da plenária do CODEFOS e que nós estamos numa fase onde temos o diagnóstico pronto da economia de Foz do Iguaçu e aí o planejamento ele vem na sequência. E nesse diagnóstico foi constatado que nós temos 4 grandes pilares da economia de Foz do Iguaçu, que é o turismo, a logística, a educação e a saúde. Então, as principais propostas que contemplam de comprometimento desses candidatos está na questão do turismo, né, na questão da logística e, na sequência, a questão de saúde e educação. Com relação, vamos pegar ali, por exemplo, para ficar mais claro para a população, a questão de logística. A logística é um setor que vem crescendo em Foz do Iguaçu. Nós temos o principal porto seco hoje na América Latina e nós só temos uma ponte, então nós precisamos urgentemente a segunda ponte que vem atender a questão de carga e ter um corredor específico para a logística, como também a revitalização dos corredores específicos para turismo, porque são 2 atividades que elas são conflitantes quando uma invade a outra. E nós temos esse grave problema onde os caminhões hoje transitam nas principais avenidas que são corredores turísticos. Por exemplo, um caminhão não pode transitar na Avenida das Cataratas, na Avenida Paraná, na Avenida Costa e Silva. Nós precisamos fazer com que esses sejam corredores revitalizados, embelezados, como atrativos turísticos. E a segunda ponte, com a perimetral leste, vai ser um corredor específico para o escoamento da produção, juntamente com o Porto Seco. Então, isso é um exemplo do que nós estamos trabalhando, as propostas, que foram muito bem trabalhadas, elaboradas, para que realmente a gente possa construir uma cidade já com vista Palavras de Danilo Vendrúsculo, presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu, em entrevista que você encontra na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. 11h26 e instantes atrás, na entrevista com o presidente do Contur, Licério Santos, eu citei que nós traríamos aqui na CBN a versão do chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Jorge Pegoraro, a respeito do encerramento das atividades da empresa Canyon Iguaçu no interior da unidade de conservação. Vamos conferir o que disse Jorge Pegoraro. Todas as concessões dentro do parque, elas possuem um contrato, né? E esse contrato tem o seu início, lógico, e o seu fim, né? Alguns contratos tinham 10 anos de concessão, os contratos que foram assinados em 2003. Então, esses contratos agora vêm vencendo, né? E com a questão do rapel e do arvorismo, principalmente, que são os esportes radicais, isso não afeta o rafting, né? O rafting está hoje associado ao Macuco Safari, que tem os passeios, né, de embarcações turísticas. Então, principalmente o rapel e o arvorismo, esse contrato finalizou, o contrato com a concessionária Canyon Iguaçu. E esses contratos, Guilherme, são controlados por Brasília. Nós temos o Instituto Chico Mendes, né, que tem a nossa sede em Brasília. Então, administrativamente, não houve um tempo hábil de fazer uma nova licitação, né, para o atrativo, bem como não se podia mais prorrogar esse contrato em função do seu término. Então, a notícia que nós tivemos de Brasília, né, da nossa diretoria lá em Brasília, foi no sentido de que, ao mesmo tempo que estamos trabalhando, iniciando um trabalho de discussão do plano de manejo do Parque Nacional do Iguaçu, essa diretoria nos solicitou que, dentro dessa discussão maior do plano de manejo, também fosse discutido essas concessões que estão sendo terminadas agora, nesse ano de 2014. Então, com o Canyon, administrativamente aconteceu isso, né? Tecnicamente aconteceu isso. E um segundo fator que contribuiu para isso, Guilherme, foi no sentido de que, com aquela cheia também que aconteceu, né? Essa cheia histórica do início do mês de junho, houve um rompimento da torre do rapel nas Cataratas do Iguaçu. Então, com a subida da água, a torre se deslocou, a torre quebrou, a torre de ferro em alguns pontos, né? E que houve também ali a necessidade da paralisação em função da segurança. Ficou impraticável, né, ali qualquer atividade naquele setor. Então, o ICMBio, diante dessas duas situações, tanto administrativa quanto técnica, né, nos solicitou que fechasse o atrativo, né, e que suspendesse, então, todas as atividades do arvorismo e do rapel nesse momento, para nós discutirmos como que vai ser esse processo daqui para frente no futuro. Estas, portanto, as palavras de Jorge Pegoraro, chefe do Parque Nacional do Iguaçu, sobre o encerramento das atividades de rapel e arvorismo no interior da unidade de conservação, tema que foi debatido nesta quinta-feira no Conselho Municipal de Turismo, onde questionou-se a falta de continuidade no serviço de concessão. E a seguir, no CBN Turismo, vamos trazer mais declarações do chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Jorge Pegoraro, falando sobre o espaço que vai contar a história da unidade de conservação através de fotografias tiradas por seus visitantes ao longo do tempo. Vamos conferir também o balanço da Copa do Mundo no estado do Paraná com uma entrevista da presidente da Paraná Turismo, Juliana Vosnica, analisando o impacto em Curitiba e na Terra das Cataratas. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 33 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu e o modelo, ator e DJ Jesus Luz desembarcou em Foz do Iguaçu na última quarta-feira e aproveitou sua estada na cidade para fazer seu primeiro salto de paraquedas na escola Skydive Foz, que oferece a possibilidade de saltos turísticos, tendo como paisagem a usina de Itaipu e a fronteira com o Paraguai. O modelo, que é fã de esportes radicais, disse que o salto de paraquedas em Foz foi uma das melhores sensações que já teve na vida. As fotos do salto foram rapidamente compartilhadas através das redes sociais e dos sites de entretenimento. A programação de Jesus Luz na fronteira incluiu visitas às Cataratas do Iguaçu e também à cidade de Puerto Iguaçu. E prosseguem as inscrições de cursos de auxiliar de cozinha e condutor ambiental aqui em Foz do Iguaçu. Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Turismo em Foz e fazer uma pré-inscrição, sendo que não necessitam estar empregados. Para o curso de auxiliar de cozinha serão 25 vagas com escolaridade mínima de 8ª série, 16 anos completos e disponibilidade para frequentar aulas no período da tarde, das 2 às 6 até o mês de dezembro. Já para o curso de condutor ambiental, local serão 60 vagas, com exigência mínima de 4ª série e 16 anos completos. A Secretaria Municipal de Turismo fica na Avenida das Cataratas, em frente ao Hotel Bourbon. Informações pelo telefone 2105-8110. CBN Turismo. Em entrevista aqui à CBN, o chefe do Parque Nacional do Iguaçu, Jorge Pegoraro, falou, entre outros assuntos, a respeito do projeto de construção de uma nova trilha na barranca do Rio Iguaçu para dotar de acessibilidade e melhorar a circulação de turistas e também de um espaço específico junto ao Centro de Recepção de Visitantes do Parque Nacional do Iguaçu para a preservação e divulgação dos registros fotográficos feitos nas cataratas ao longo do tempo. Segundo Pegoraro, no caso da nova trilha, uma das próximas etapas será a apresentação do projeto às entidades representativas do setor turístico na Terra das Cataratas. O Parque Nacional é o segundo parque, né, criado no Brasil, 10 de janeiro de 1939, foi criado pelo presidente Getúlio Vargas. E nós já falamos desse projeto da Trilha das Cataratas aqui com você, né? Então já existe esse projeto. Nós estamos agora vencendo todas as etapas de apresentação desse projeto para toda a sociedade, né? Fizemos agora recentemente uma apresentação dele junto ao Conselho Consultivo do Parque Nacional do Iguaçu. Temos um compromisso de apresentar esse projeto também aqui no CONTUR, né? No Conselho Municipal de Turismo. Então são passos, né, que vão ser dando dados aí no sentido de melhorar esse projeto, de ver mais detalhes ainda sobre ele, porque realmente quem vai utilizar, né, essa nova trilha são os turistas, são os usuários do parque, são os guias de turismo, as agências de turismo, enfim, todo mundo envolvido, né, nesse segmento. Acredito que é um projeto muito importante para o parque. Eu só vislumbro assim uma visitação maior do parque para os próximos anos, no sentido de nós melhorarmos a trilha hoje que existe nas Cataratas do Iguaçu, que é uma trilha aí com mais de 50 anos, né, de idade. Está ali localizada numa barranca do rio, como você colocou, num lugar com uma grande fragilidade, né, ambiental, sujeita aí a problemas com fortes chuvas, né, com a cheia histórica, né, do rio Iguaçu. Nunca tivemos um volume tão grande de água assim registrado nas Cataratas do Iguaçu, né? Então, realmente, há uma necessidade de uma melhoria, né? Inclusive, para a qualidade da visitação, a gente melhorarmos essa trilha das cataratas. E nós fizemos até pré-Copa do Mundo, né, para preparar o parque para a Copa do Mundo, aquela reforma toda no centro de visitantes do parque, né? Então, adquirimos mais 5 ônibus, né, também para melhorar a qualidade do transporte dentro da unidade, e fizemos também aquela revitalização no centro de visitantes. Agora, com a revitalização pronta, está faltando um espaço que nós vamos entregar agora nesse mês de agosto para a comunidade, que é um espaço do projeto Memória das Cataratas, onde ali vai ter uma exposição permanente, né, para todos os turistas e também os moradores da cidade de Foz do Iguaçu. Então vai ser um grande presente aí para o centenário de Foz do Iguaçu que o parque vai estar dando para a população. E esse grande projeto que nós estamos desenvolvendo é exatamente ter um banco de dados, né, um banco de fotografias, um banco de vídeos, um banco de informações a respeito do nosso grande atrativo, que são as Cataratas do Iguaçu e do Parque Nacional do Iguaçu também como um todo. Então nós temos grandes histórias, né, realizadas ali também, que aconteceram dentro do Parque Nacional do Iguaçu, a vinda de presidentes, a vinda de figuras ilustres, de autoridades, de personalidades, de histórias aqui da população local, né, muita gente namorou dentro do parque, casou, né, em função do Parque Nacional, ou trabalhou dentro da unidade de conservação. Então realmente fazer esse resgate, né, histórico, já que esse trabalho já foi feito uma primeira fase, né, Guilherme, nos 70 anos do Parque Nacional, lá em 2009, né, quando nós fizemos uma grande festa aí dos 70 anos do parque. Então, nesses 5 anos agora, o parque já está com 75 anos agora, nesses 5 anos nós viemos trabalhando, conseguindo mais conteúdo, né, mais resultado, e principalmente vai ser um museu, um pouco diferente do museu conhecido, porque ele vai ser com bastante interação. Então, esse banco de dados que nós estamos oferecendo, ele vai ser totalmente digitalizado, totalmente informatizado. Então, qualquer pessoa pode, ao mesmo instante, visitar as Cataratas do Iguaçu e mandar sua foto lá já para o banco de imagens do Parque Nacional do Iguaçu. Então, é um trabalho que estamos fazendo junto à concessionária também, Cataratas do Iguaçu S.A. Ele vai ficar localizado no centro de visitantes do parque, ao lado ali do nosso auditório, ali que já foi inaugurado também, um auditório novo também. E, como eu falei, ele vai ser muito utilizado pelo turista para conhecer a história do parque, mas também pela população local. E nossa ideia também é passar ali as visitas, né, para a Escola Parque, Escola de Educação Ambiental do Parque Nacional, as crianças, professores da rede pública, principalmente de ensino, passar também por esse espaço para conhecer um pouquinho mais a história, né, de Foz do Iguaçu, a história do Parque Nacional do Iguaçu. Palavras de Jorge Pegoraro, chefe do Parque Nacional do Iguaçu, em entrevista que você encontra na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. 11 horas e 40 minutos, abandonado às margens da BR-277, o prédio que seria construído no final da década de 90 para ser uma espécie de portal da cidade de Foz do Iguaçu, pode ter sua construção retomada pela prefeitura local. Foi o que revelou em entrevista à CBN o secretário municipal de turismo, Jaime Nascimento. Segundo o secretário, a proposta é utilizar o espaço como um centro de recepção da cidade para o visitante que chega à região de fronteira por via terrestre. A ideia de se construir um centro de recepção, eu prefiro o centro de recepção de visitantes à palavra portal, porque portal normalmente está associado com um monumento que fica na entrada da cidade e que não tem outra função a não ser normalmente homenagear, né, alguma autoridade ou lembrar do nome da cidade. Nós preferimos pensar num projeto relacionado com um centro de recepção de visitantes que pudesse ter o visitante pudesse ter um local onde ele, chegando na cidade, pudesse obter informações turísticas, serviços variados, e pudesse ter um momento que ele tivesse o primeiro contato com a cidade, e se não tem ainda contratados ou não sabe com exatidão o que pode visitar, então nesse ponto seria esse local para busca dessa informação. Então esse é um desejo antigo da cidade de ter esse centro de recepção de visitantes, e nós há muito tempo que nós passamos e conversamos sobre o aproveitamento daquela área, daquele espaço. Então essa é uma possibilidade que nós estamos avaliando. Temos aí um núcleo de projetos lá na Secretaria que vem trabalhando com essa ideia já há algum tempo, e nós queremos captar os recursos para viabilizar uma obra dessa natureza, que eu tenho certeza que vai trazer bastante benefício para o turismo da cidade. Atualmente a estrutura do antigo portal está degradada e coberta pela vegetação. Segundo o secretário Jaime Nascimento, a retomada da obra contribuiria também para melhorar a imagem e auxiliar no desenvolvimento da região nordeste do município. Traria para aquela região um aspecto melhor para quem está chegando na cidade, né? E, claro, certamente provocaria o desenvolvimento da região. E, além disso, ele tem uma série de outras vantagens. Por exemplo, muitas vezes os hotéis não têm local para estacionamento de ônibus de excursão. Então, nós poderíamos ter um local com uma área maior para que os ônibus não estacionem no centro da cidade, não ocupem as ruas, né, do centro da cidade. Então, deixam os turistas e, né, durante o período que precisa estar estacionado, poderia estar nesse local. Então, seria um terminal, o portal seria um centro de recepção de visitantes e um terminal turístico rodoviário, né, já que nós recebemos muitos turistas que vêm em grupos de ônibus, então poderia ter essa função também de tirar do centro da cidade ônibus estacionados que às vezes atrapalham o trânsito. Poderíamos, inclusive, dar uma ocupação melhor para essas pessoas que hoje atuam nos semáforos vendendo informação turística. Essas pessoas poderiam, eventualmente, nós regularizarmos a atuação deles e estarem também atuando junto conosco. Então, nós acreditamos que é uma iniciativa que traria um grande desenvolvimento para a qualidade do turismo da cidade. O secretário Jaime Nascimento fez também uma análise a respeito do atual momento do turismo de Foz do Iguaçu e a necessidade de ações para ampliar a captação e a permanência de visitantes na cidade. Nós trabalhamos sempre com uma grande angústia, vou te confessar, porque as demandas são muito grandes, né? E muitas vezes nos falta pernas, nos falta braços para, né, poder desenvolver mais projetos de... mas isso é angústia natural e a gente está tentando aí através de parcerias com o setor privado, através das escolas, das universidades aqui, então buscando junto com outros parceiros, já que sozinhos a gente não consegue atender a demanda, mesmo juntos nós já temos dificuldades, então trabalhamos em conjunto. Temos a gestão integrada do turismo, que é a união de várias entidades e empresas em prol do turismo. E o turismo sempre está sempre unido, né? Tem objetivos comuns e é com essa união aí ao longo dos últimos anos que a gente tem conseguido avançar bastante, né? E Foz do Iguaçu tem se tornado cada vez mais atrativa para investidores e para quem olha para o futuro e vê que realmente a cidade tem futuro cada vez mais, mais pujante na área de turismo. A entrevista do secretário municipal de turismo, Jaime Nascimento, está disponível na íntegra no site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. 11 horas e 45 minutos e a Copa do Mundo como um todo deixou o que se pode chamar de legado positivo para o turismo do estado do Paraná. Foi o que avaliou em entrevista à CBN Foz a presidente da estatal Paraná Turismo, Juliana Vosnica. Ela conversou com Cristina Pinheiro no programa CBN Foz, edição da tarde. Confira como foi. A Copa do Mundo representou um fato inédito no nosso estado, no nosso país, e a gente tem que computar as coisas boas que aconteceram. Então, algumas pesquisas realizadas, alguns números que nós tivemos, por exemplo, 95% dos turistas que estiveram nos visitando falaram que voltariam. Acho que isso é o mais importante. A gente vê o quanto as pessoas se interessaram pelo nosso estado e pelo nosso país. Nós trabalhamos bastante, fizemos uma série de publicações e materiais específicos para esse público, como um guia de bolso para a Copa, com informações úteis como serviços, telefones úteis, isso sempre em parceria com outras entidades. Confeccionamos um guia turístico de serviços para a Copa em parceria com a Gazeta do Povo, e onde nós também temos um aplicativo que vai ser mantido agora depois da Copa. Acho que isso que é o mais importante, a gente utilizar a Copa até como um aprendizado e ver o que é de materiais que a gente vai poder continuar utilizando e o que a gente vai poder continuar incrementando do que foi utilizado na Copa do Mundo. Outra pesquisa fala que 61% das pessoas que estiveram aqui para os Jogos da Copa não conheciam o nosso país ainda. Isso quer dizer que são pessoas que não viriam normalmente se não fosse a Copa do Mundo, o que acaba gerando aí um efeito muito interessante no sentido de contar para as outras pessoas e até gerar um interesse de outras pessoas. Além do efeito midiático, claro, que a Copa do Mundo proporciona. Tivemos só antes da Copa uma série de televisões e canais internacionais que estiveram aqui. Atendemos uma TV da Costa Rica, atendemos a Fox Sports da América Latina, alguns programas nacionais, televisões da Itália, do Irã. Então, são oportunidades que acabaram sendo geradas em mídias que não estariam aqui. Além disso, nós tivemos uma taxa de ocupação hoteleira aqui em Curitiba que foi de 58%, o que é um número significativo, porque a gente vê que esse turista que veio para a Copa é um turista que não viria, é o turista que não seria de eventos de negócios, que nesse período nós teríamos o turista de eventos de negócios, então é o turista de lazer que não estaria aqui nesse período. Então, acho que isso é muito importante a gente enfatizar. Além disso, uma série de ações que foram feitas também, junto com o Ministério, com outras entidades, onde é o combate à exploração sexual infanto-juvenil. Isso é muito importante. Pudemos fazer um trabalho bem integrado com entidades de classe, como prefeituras, convention bureau, sindicatos e associações de hotéis. Além disso, nós capacitamos mais de 5 mil alunos no Pronatec, COP Pronatec na empresa, no eixo de turismo, quer dizer, na área de atendimento ao turista, do bem receber, garçons, e esse trabalho vai continuar, porque teve um sucesso muito grande, então o importante é saber que esse trabalho vai continuar independente da Copa do Mundo. E um dos principais legados que a gente vê é na área de segurança. Foi criado um centro integrado de comando e controle regional num prédio que já existia da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Foi uma demanda muito forte de que não houvesse nenhum tipo de ocorrência negativa aqui no Paraná. Então, dois caminhões, que são centros integrados também de comando e controle de imóveis, acabaram atendendo algumas ocorrências que eventualmente aconteceriam. Nós tínhamos um telefone ligado diretamente ao PROCON, telefone vermelho. No caso de alguma ocorrência, nós, graças a Deus, não tivemos nenhuma ligação. Isso quer dizer que tudo correu da melhor forma aqui no nosso estado, além de um trabalho chamado Boinas Azuis, que era uma força especial da Polícia Militar para a Copa, que também esteve presente nos aeroportos, rodoviário, estádio e fanfest, inclusive aí em Foz do Iguaçu. Mas o principal é esse legado do conhecimento, legado da hospitalidade, que foi identificado no período, e essa experiência da Copa do Mundo é fundamental para que a gente cada vez mais se fortaleça no turismo. O que vale te ressaltar, então, é isso, que os turistas, né, que não são visitantes usuais aqui do país, da mesma forma que aconteceu aqui em Foz do Iguaçu, manifestaram o desejo de voltar, e esse também é o legado que fica, né, presidente? Com certeza. Curitiba foi eleita pela FIFA como a melhor sede, né? E aí a gente estende isso ao Paraná. Nós tivemos também muitas pessoas que vieram para cá, que acabaram visitando outros destinos, como Foz do Iguaçu. E também é muito importante a gente fazer um balanço desse trabalho aí, desse primeiro semestre, aqui no governo do estado, através da Paraná Turismo. Nós conseguimos viabilizar algumas ações que, se não houvesse Copa, nós não conseguiríamos. A reforma do Imposto de Informação Turística no Aeroporto Internacional Afonso Pena, que está acontecendo. Duas centrais de atendimento ao turista que serão construídas em Foz do Iguaçu, também que serão administradas pela própria prefeitura. Um incremento no número de visitantes, seja no Parque Nacional até em Itaipu. Um fortalecimento das nossas instâncias de governança regional. Nós temos hoje 14 regiões turísticas no estado, e uma delas é a região oeste, é a região da Cataratas e Caminhos, onde a gente tem uma instância de governança chamada ADETUR, que também está fazendo um trabalho muito forte, muito integrado com a Paraná Turismo. É importante a gente destacar essa parceria. E, além disso, nós criamos um projeto chamado Gastronomia Paraná, que veio reforçar também o turismo gastronômico, mas o turismo em geral. E nós temos também uma parceria com um projeto similar na região oeste, que é o Iguaçu Gourmet, que também está começando agora, onde a gente vai dar todo o apoio necessário e possível. A ideia é identificar não só pratos típicos, mas aquelas receitas tradicionais disponíveis no estado e torná-las mais contemporâneas. E a partir daí, nós vamos divulgar e fortalecer essa gastronomia paranaense efetivamente como um produto turístico. E esse projeto já está tomando força. Nós estivemos na feira em Foz do Iguaçu, no Festival das Cataratas, levando alguns chefes. Essa semana estivemos em Faxinal do Céu, também levando um chefe para poder fazer uma oficina e cozinhar com produtos regionais, com produtos locais. Então, todo esse trabalho acabou sendo viabilizado e ganhando mais visibilidade por conta da Copa do Mundo. Esta, portanto, é a entrevista da presidente da Paraná Turismo, Juliana Vosnica, conversando com Cristina Pinheiro e fazendo o balanço dos impactos da Copa do Mundo no turismo paranaense. Entrevista que está disponível na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Turismo. 11 horas e 53 minutos e Foz do Iguaçu sediou nesta sexta-feira o 6º Encontro Regional de Turismo Rural, promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura de Foz do Iguaçu, em parceria com a Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado, Emater e Ministério da Agricultura. O objetivo do encontro foi despertar o interesse dos empreendedores rurais, em especial aqueles que desenvolvem a agricultura familiar ou agricultura de pequena escala. A programação incluiu palestras e visitas a donos de áreas rurais, bem como debates sobre a inclusão da atividade no circuito local, como detalhou em entrevista ao programa CBN Foz, edição da tarde, o secretário municipal da Agricultura, Irineu Ribeiro. A indagação é a seguinte: qual que é o destino do turismo rural? Atividade já existente, querendo os órgãos públicos ou não, já está acontecendo. O que, que nós, como órgãos públicos, queremos? Nós queremos fomentar e incentivar mais, mostrar caminhos de independência e de viabilização melhor dessa atividade que hoje é existente. O turismo rural é visto também como forma de integrar a atividade turística de Foz do Iguaçu com a dos municípios dos Caminhos Lindeiros ao Lago de Itaipu. E a seguir no CBN Turismo, vamos conferir a agenda de lazer para este fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Horas e 58 minutos em Foz do Iguaçu e está em construção na Praça Getúlio Vargas, junto à Praça da Paz, também ali na área central da cidade, a estrutura do futuro Centro de Atendimento ao Turista, com recursos do governo federal. Além de informações turísticas, o centro deve disponibilizar serviços como acesso à internet e banheiro adaptado para pessoas com dificuldade de locomoção. Curiosamente, a construção do Centro de Atendimento ao Turista deve solucionar também um antigo problema da Feira Livre que acontece aos domingos na Avenida JK, a escassez de sanitários para os frequentadores do local. Além de iguaçuenses, a feirinha de domingo recebe a cada semana a visita de centenas de turistas. CBN Turismo. Vamos agora à programação de baladas para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. Opções noturnas de entretenimento aqui na cidade. Uma delas na churrascaria Rafaim Show, o show Iporã e também o tradicional show latino-americano no Zeppelin Old Bar. Apresentação da agremiação Cluster Sisters, trazendo aí opções de blues, de jazz. Nubalinas Pub, Festa 80 e 90, Woods Bar, Alexandre Casarim e Gabriel Esmanhoto, com opção de sertanejo aqui em Foz do Iguaçu, Banda Cowboys da América no Castelo Alemão. Estas algumas das opções de entretenimento noturno aqui na Terra das Cataratas para a noite deste sábado, que tem também iluminação monumental na usina de Itaipu. Chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, 19 de julho de 2014. Programa que teve os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Outras notícias na programação CBN e também no site cbnfoz.com.br. Na sequência, você fica em rede nacional com o repórter CBN e logo depois, programa Revista CBN aqui na rádio que toca notícia. CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália.